252. O justo viverá da fé. 29 de abril. 254. Fé na vitória. 30 de abril. 256. Maio. Conversão e nova vida. 259. Verdadeira tristeza pelo pecado. 1 de maio. 260. Essencial uma confissão sincera. 2 de maio. 262. O significado do perdão. 3 de maio. 264. Filhos e filhas de Deus. 4 de maio. 266. Perdoados como perdoamos. 5 de maio. 268. Exige-se a restituição. 6 de maio. 270. Vinde mesmo como estais. 7 de maio. 272. O perdão pessoal. 8 de maio. 274. União com Cristo. 9 de maio. 276. Auxílio aos pobres de espírito. 10 de maio. 278. Mudança de coração. 11 de maio. 280. Bênçãos sobre o humilde. 12 de maio. 282. Uma vida inteiramente nova. 13 de maio. 284. Santidade de vida. 14 de maio. 286. Fortalecidos pelo Espírito. 15 de maio. 288. Surpreendente transformação de caráter. 16 de maio. 290. Exemplo de Nosso Senhor. 17 de maio. 292. Este é o meu filho amado. 18 de maio. 294. Nascido da água e do Espírito. 19 de maio. 296. Batizados em sua morte e ressurreição. 20 de maio. 298. Seguindo seus passos. 21 de maio. 300. Quando é conveniente o rebatismo. 22 de maio. 302. Conteúdo 7. A ordem de Nosso Senhor. 23 de maio. 304. Transformados pela contemplação. 24 de maio. 306. Tomando nossa cruz. 25 de maio. 308. Desenvolvendo bons hábitos. 26 de maio. 310. Não nos envergonhamos de Jesus. 27 de maio. 312. O correto exercício da vontade. 28 de maio. 314. A época de semear. 29 de maio. 316. Não desanimar. 30 de maio. 318. Uma apólice de seguro de vida. 31 de maio. 320. Junho. Aqui depois. 323. O tempo. Precioso talento. 1 de junho. 324. A cura da ociosidade. 2 de junho. 326. O legítimo valor do dinheiro. 3 de junho. 327. Uma consciência despertada. 4 de junho. 329. Beneficência na hora certa. 5 de junho. 331. Fidelidade nas coisas pequenas. 6 de junho. 333. A fonte de toda a vida. 7 de junho. 335. Ele cuida de nós. 8 de junho. 337. O grande objetivo da vida. 9 de junho. 339. Um empréstimo de vida. 10 de junho. 341. Nos bastidores da vida. 11 de junho. 343. Viver enquanto há oportunidade. 12 de junho. 345. Buscando o tesouro celestial. 13 de junho. 347. A seta da morte. 14 de junho. 349. Luz nas sombras. 15 de junho. 351. Nossos bem-aventurados mortos. 16 de junho. 353. O homem. Mero mortal. 17 de junho. 355. O estado do homem na morte. 18 de junho. 357. Bondade na justiça divina. 19 de junho. 359. A porção dos ímpios. 20 de junho. 361. Imortalidade natural. Uma mentira. 21 de junho. 363. Agora é o tempo de Deus. 22 de junho. 365. Cristo. As primícias. 23 de junho. 367. A morte tragada na vitória. 24 de junho. 369. Uma ressurreição especial. 25 de junho. 371. A ressurreição para a imortalidade. 26 de junho. 373. A ressurreição para a condenação. 27 de junho. 375. O doador da vida vem. 28 de junho. 377. 8. A fé pela qual eu vivo. Infortúnio com esperança. 29 de junho. 379. O início da vida eterna. 30 de junho. 381. Julho. O Santuário de Deus. Ponto 383. O Senhor está neste lugar. 1 de julho. Ponto 384. Guardar silêncio diante dele. 2 de julho. Ponto 386. Purificado do pecado. 3 de julho. Ponto 388. O Espírito Santo no templo da alma. 4 de julho. Ponto 390. O desígnio do santuário. 5 de julho. Ponto 392. Um templo edificado com sacrifício. 6 de julho. Ponto 394. Força e formosura no seu santuário. 7 de julho. Ponto 396. Redentor, sacerdote e rei. 8 de julho. Ponto 398. Diária consagração a Deus. 9 de julho. Ponto 400. O incenso da justiça. 10 de julho. Ponto 402. Cristo morreu pelo homem. 11 de julho. Ponto 404. O sacrifício voluntário de Jesus. 12 de julho. Ponto 406. O sangue continuamente aplicado. 13 de julho. Ponto 408. No compartimento santo. 14 de julho. Ponto 410. O próprio centro de sua obra. 15 de julho. Ponto 412. Manifestou-se no céu por nós. 16 de julho. Ponto 414. A perfeita salvação para seus filhos. 17 de julho. Ponto 416. O legítimo mediador. 18 de julho. Ponto 417. As coisas celestiais purificadas. 19 de julho. Ponto 419. Cristo diante do ancião de dias. 20 de julho. Ponto 421. O sinal do início. 21 de julho. Ponto 423. Nossos olhos fixos em Cristo. 22 de julho. Ponto 425. Julgamento pelos registros. 23 de julho. Ponto 427. Todas as vidas são passadas em revista. 24 de julho. Ponto 429. O apagamento dos pecados. 25 de julho. Ponto 431. Julgamento anterior. 26 de julho. Ponto 433. O tempo está chegando ao FM. 27 de julho. Ponto 435. Quando se fecha o tempo da graça. 28 de julho. Ponto 437. Os santos julgarão o mundo. 29 de julho. Ponto 439. Ardis de Satanás. 30 de julho. Ponto 441. Firmados na verdade presente. 31 de julho. Ponto 443. Agosto. Andando como Cristo andou. Ponto 445. Jesus, nosso modelo perfeito. 1 de agosto. Ponto 446. A religião deve ser suprema. 2 de agosto. Ponto 448. Separados do mundo. 3 de agosto. Ponto 450. Conteúdo 9. Segurança só no pensar correto. 4 de agosto. Ponto 452. Transformados pela palavra. 5 de agosto. Ponto 454. Vigiar e orar. 6 de agosto. Ponto 456. Comunhão cordial com Deus. 7 de agosto. Ponto 458. Abundância de alegrias. 8 de agosto. Ponto 460. Lugar da habitação de Deus. 9 de agosto. Ponto 462. Saúde. A recompensa de bons hábitos. 10 de agosto. Ponto 464. Saúde na obediência à lei de Deus. 11 de agosto. Ponto 466. Comer para ter saúde e felicidade. 12 de agosto. Ponto 468. Condescendências prejudiciais. 13 de agosto. Ponto 470. Bênção nas atividades físicas. 14 de agosto. Ponto 472. Vinde à parte e descansai. 15 de agosto. Ponto 474. Amizade com amigos de Cristo. 16 de agosto. Ponto 476. O valor da influência. 17 de agosto. Ponto 478. Palavras agradáveis. 18 de agosto. Ponto 480. Alguma coisa melhor. 19 de agosto. Ponto 482. Fechando a porta da tentação. 20 de agosto. Ponto 484. Depósitos no banco do céu. 21 de agosto. Ponto 486. Deus e César. 22 de agosto. Ponto 488. Juventude cristã e seus livros. 23 de agosto. Ponto 490. Melodia no coração. 24 de agosto. Ponto 492. A beleza que permanece. 25 de agosto. Ponto 494. Um décimo para Deus. 26 de agosto. Ponto 496. Ofertas de gratidão. 27 de agosto. Ponto 498. No canal da bênção. 28 de agosto. Ponto 500. A mão ajudadora de Deus. 29 de agosto. Ponto 502. Manter-se olhando para cima. 30 de agosto, ponto 504, a mão que nunca larga. 31 de agosto, ponto 506, setembro, Cristo, o centro do lar, ponto 509, o lar edênico. 1 de setembro, ponto 510, o primeiro casamento. 2 de setembro, ponto 511, união de duas vidas. 3 de setembro, ponto 513, uma união para a vida. 4 de setembro, ponto 515, permitir o controle divino. 5 de setembro, ponto 517, o amor que permanece. 6 de setembro, ponto 519, acima dos rubis. 7 de setembro, ponto 521, o amor resiste à prova. 8 de setembro, ponto 523, luz ou trevas. 9 de setembro, ponto 525, x a fé pela qual eu vivo. Uma parceria que trabalha. 10 de setembro, ponto 527, reis e rainhas. 11 de setembro, ponto 529, o tesouro que coroa o lar. 12 de setembro, ponto 531, que espécie da herança. 13 de setembro, ponto